cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, então bem-vindos aqui a mais um cá se fazem, cá se tocam, no FM da Boa Nova. Eu costumo usar e abusar de algumas comparações, sendo que hoje, uma vez mais, vou querer fazê-lo. E quero dizer que a perseverança também tem os seus frutos. Já várias vezes falamos aqui sobre danças ocultas, a propósito de trabalhos de outros, recordo-me aqui de João Afonso, recordo-me de Olhicateiros de Lisboa, recordo-me, por exemplo, dos Lala Resonance, quando na fase de desafios referiam que gostariam muito de partilhar o palco com os danças ocultas. Pois bem, os danças ocultas, enfim, já a propósito do novo disco, aqui onde partilham o palco com a Orquestra Filarmonia das Beiras, eu digo palco porque ele próprio é gravado ao vivo, é esse propósito que permite-nos num disco que é lançado a 12 de Fevereiro, no momento em que gravamos, temos de ser sinceros, ainda não saiu, mas no momento em que vai para o ar já ele está aí disponível para venda, portanto recomendamos muito este Amplitude. Os das ocultas têm a disponibilidade de falar com a Rádio Boa Nova, e é a primeira vez que o fazem, apesar do que o caso fazem, caso tocam, estar praticamente a comemorar uma década. Pois bem, já era considerado um pecado que Artur Fernandes, um dos membros das Danças Ocultas, não tivesse a oportunidade para falar sobre este trabalho tão meritório deste conjunto que usam nada mais nada menos e que nós normalmente conhecemos por concertina. Antes de mais, há que saudar, ainda que seja a distância de telefone, temos praticamente a Serra da Pala a separar-nos. Com o Artur Fernandes, ator, antes de mais, bem-vindo aqui então à Boa Nova. Muito obrigado, é para nós também um prazer poder conversar sobre música numa rádio local como a Rádio Boa Nova, e portanto da nossa parte muito obrigado pelo repto. Pois bem, o repto está de facto lançado, e dizia há pouco que temos a Serra da Pala a separar-nos, um pouco mais que isso, é uma banda, um coletivo que assenta reais na cidade de Águeda. Sim, somos os quatro, conhecemos-nos desde criança aqui na localidade, começámos no meio folclórico e daí o uso deste instrumento. Pois bem, então apresentá-los antes de mais. Artur Fernandes, com quem temos de estar a falar, Filipe Cal, Filipe Ricardo e Francisco Miguel. Aqui na Boa Nova, e por um pecado que partilhamos, com certeza. Não que não tínhamos já tentado várias vezes chegar ao vosso contacto, até por isso de outros trabalhos. A nossa conta parte fomos divulgando aqui da Boa Nova. Mas o que quer dizer, é uma banda que, efetivamente, banda, conjunto, que tem tido os palcos abertos a nível mundial. Ainda que podemos dizer que alguns ouvintes da Boa Nova poderão não ter conhecimento de quem são os Danças Ocultas, a verdade é que Danças Ocultas já não é uma banda que esteja fora da cena musical, uma vez que existem desde maio de 1989, e efetivamente praticamente pisaram todos os continentes. Não é uma contradição que ainda haja em Portugal quem não sabe aquelas Danças Ocultas e efetivamente vós têm tido casas cheias um pouco por todo o mundo? Sim, de certa forma poderemos pensar isso, mas por outro lado, atendendo ao facto de não sermos uma banda de mainstream, ou seja, não frequentamos os principais festivais de rock, não temos uma voz, só fazemos música instrumental, portanto, de certa forma é natural que não sejamos propriamente conhecidos por toda a gente. De qualquer das formas, ainda assim, as nossas expectativas, quando começámos, nunca seriam chegar onde chegámos, não é? E, portanto, em relação a esse aspecto, damos como muito satisfeitos pelos resultados que já conseguimos. A Rádio Boa Nova está a comemorar 30 anos de emissões ininterruptas e o Artur Fernandes, o seu coletivo, pouco menos tempo tem, portanto, estão a comemorar 26 anos, basicamente, quase 27. Eu ia lançar aqui um desafio. É preciso ver que vocês com este é o vosso oitavo trabalho em termos discográficos. Sim. E perguntava por que não, e até porque foi gravado ao vivo, por que não um DVD? Efetivamente, isso esteve em pensamento para quando foi estes concertos na Casa de Música e no CCB, para fazer-se eventualmente uma edição de DVD. Mas, atendendo à perspectiva dos resultados que isso poderia surgir em termos de vendas e ao investimento que era necessário para se fazer um trabalho bem feito, acabamos por, para já, ainda não avançar para isso. Mas está na calha, por um dia destes. Uma vez mais o vil metal a meter-se entre aquilo, claro, que é a necessidade e o gosto. Isso. A vantagem de quem nos está a ouvir a entrevista é que paralelamente vamos tendo a música a par e então neste momento já estamos sintonizados sobre aquilo que são os danças ocultas. E eu ia perguntar, de facto, em 89 as concertinas estavam muito ligadas àquilo que era os arranjos folclóricos, basicamente. Este tempo também que mediou este espaço desde o final da década de 80 até agora, a verdade é que agora a concertina, por sua vez, ao contrário do que alguns vaticinavam nessa altura, a concertina está na moda. Nós, efetivamente, no início começámos por compor, passa a expressão pela negativa, isto é, tentando negar o contexto em que o instrumento se inseria. Mas rapidamente, após as primeiras composições, esse sentimento foi esquecido e passámos a compor pela positiva, pelo repertório que gostávamos de tocar no instrumento. Composições originais. O contexto do instrumento foi evoluindo e neste espaço de tempo, entretanto, houve uma movida muito forte de um interesse pelas músicas tradicionais. O que aqui é curioso é que a maior parte desse público é um público urbano que frequenta festivais de world music e que quer descobrir novas tradições, não indo da aldeia para a cidade, mas pelo contrário, vindo da cidade para a aldeia. E, portanto, houve um reaparecimento da gaita de foles, da concertina e de muitos outros instrumentos tradicionais, com gente jovem a procurar esses instrumentos. E, no caso da concertina, assim aconteceu também. A par do popular crescimento do instrumento, essencialmente no norte do país, há também um público urbano que se interessou pelo instrumento. E aí, obviamente, nós teremos tido alguma influência nisso, claro, mas é um atributo modesto, não é essa a nossa principal intenção. Não é, será assim tão modesto quanto isso. E o que eu, desde já introduzir aqui, até porque é um disco a meias, com a Orquestra Filarmonia das Beiras, perguntava, de facto, esse crescimento do acordeão diatónico e tirar-lhe só o característico popular, dar-lhe um fenómeno mais, desculpe o termo, erudito, se calhar não será o melhor termo, mas... Sim, seria o termo científico do instrumento, é acordeão diatónico. Porque concertina, a verdadeira concertina, é um instrumento hexagonal pequenino, do tamanho da palma da mão. No entanto, eu já pesquisei um pouco porque é que terá acontecido este erro de designação, mas talvez algum primeiro importador, no final do século XIX, ou isso, que lhe tenha chamado concertina e o nome popularizou-se. E, portanto, agora não adianta eu chamar-lhe outro nome porque toda a gente o conhece por concertina, não é? O introduzi-lo agora, num contexto em que a Orquestra Filarmonia vem a tocar convosco, vem a dar-lhe também esse patamar em que, de facto, concertina é algo mais do que ser só para o contexto popular. Sim, eu costumo dizer que os instrumentos não são limitados ou o contrário. Portanto, limitadas poderão ser a cabeça das pessoas. Mas um instrumento musical é aquilo que a nossa vontade pode fazer dele. E nesse sentido, esta relação com a Orquestra Filarmonia das Beiras acaba, apesar de tudo, por ser natural. Porquê? Porque na estrutura da distribuição das funções musicais que nós já temos dentro do nosso quarteto, é o que se passa numa qualquer formação de música de câmara, como um quarteto de cordas, um quarteto de clarinetes ou isso. Ou seja, em que um músico é exclusivamente responsável pela melodia, outro pelo contraponto, outro pela parte rítmica, outro pela parte do baixo, e portanto estes arranjos para a orquestra de cordas foi um mero ampliar destas funções para os naipes da orquestra de cordas, e portanto daí dessa ampliação o título do disco, Amplitude. Thank you. a ligação à Orquestra Filarmónica das Beiras deu-se muito também por via da proximidade, não é? Da proximidade geográfica com a própria orquestra, ou de algum modo houve aqui outros pontos de comum que fizeram com que se começasse a pensar nestes concertos? Este projeto partiu de um convite da comunidade intermunicipal da região de Aveiro, que é a CIRA, que pretendeu juntar em palco duas entidades artísticas de relevo na região. E, portanto, a Orquestra Filarmónica das Beiras e Danças Ocultas. E, portanto, isto foi há cerca de 2 anos. Fizeram-se, entretanto, alguns concertos. O projeto foi crescendo artisticamente, foi crescendo também em expansão geográfica, saiu da região, até que chegou aos grandes palcos nacionais, como a Casa da Música e o CCB. Apesar de ser, enfim, uma banda que tem reais em Águeda, aqui é a Filarmónica das Beiras, principalmente nas Beiras. Mas, no entanto, vamos a gravar na Casa da Música, no Porto, e no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. E é com base nesses dois concertos que temos aqui este registro. E o que eu perguntava é que as coisas ainda têm que sair a Lisboa para que pareça que aconteceram? Não necessariamente. Simplesmente porque estas salas destas dimensões e com uma acústica especial, portanto, apreciavam um melhor registro de música ao vivo. Mas, por exemplo, os nossos dois discos anteriores, como o Tarab e ainda um EP com a Dom Lanena, foram gravados no nosso espaço de ensaio, porque hoje todos os meios técnicos são muito portáteis e é mais fácil deslocar os meios técnicos do que estar a pagar horários de estúdio em Lisboa. E, portanto, hoje é muito fácil fazer uma excelente gravação em qualquer local, desde que tenha os mínimos requisitos de isolamento e de limpeza acústica, não é? Thank you. Meia culpa seja feita. Eu dizia há pouco, até em off the record, da maneira como tinha vindo a saber dos danças ocultas, já a posteriori da vossa existência, portanto. E sendo que o primeiro contacto que tive para convosco foi com o distributo Hard Rock de Rui Veloso. Claro que isso tem o condão depois de despertar a curiosidade, quem quer, não é? E ir à procura de outros trabalhos. E já fui à procura de outros trabalhos. Não é uma pena que grande parte do vosso catálogo esteja descontinuado, não esteja à venda em termos, pelo menos em termos físicos? Pois essa questão é que os nossos dois primeiros discos, portanto de 96, Danças Ocultas, e de 98, Ar, foram editados pela EMI, Valentino Carvalho. E é o que acontece com os livros e com os discos, a partir do momento que a edição seja descontinuada, portanto eles não fabricam mais, a não ser que hajam encomendas de enormes quantidades. Para resolver essa questão, nós fizemos uma coletânea, o Alento, para efetivamente ir buscar o repertório mais representativo que estavam nesses dois discos. E portanto, também há outro fator, que por exemplo, há pouco tempo ainda havia imensas lojas de discos, agora quase que estamos circunscritos à FNAC e às lojas de supermercado, e que cada vez mais têm menos espaço para a música e mais espaço para a tecnologia. São sinais dos tempos. Também agora tem a ver com a questão dos convidados que vocês têm para estes concertos. Muito bem. Desde logo, Carminho, na voz, sendo que tanto que vem aqui introduzir um outro instrumento, e que instrumento, no caso dela, para um tema muito interessante, os Dead Combo e o Rodrigo Leão. Muito bem, eu iria começar pelo Rodrigo. Houve aqui uma feliz coincidência que, quando eu prestei o serviço militar, calhou-me em camarada de pelotão o Rodrigo Leão. Isto já portanto, em 87. Colegas de armas, portanto, neste caso. Colega de armas, exatamente. Isto já em 87, estavam os Madre Deus quase a começar. Uhum. Já existiam os Sétima Legião na altura. Exatamente. E então ficou uma amizade desde aí. Dessa amizade foi-me introduzido o conhecimento ao Gabriel Gomes, acordeonista do início dos Madre Deus, que veio a ser o produtor dos nossos dois primeiros trabalhos discográficos. A amizade com o Rodrigo foi-se mantendo. Entretanto, há alguns anos atrás, ele convidou-nos para nós participarmos num concerto com ele na Aula Magna, em que foi tocado o tema dele, Tardes de Bolonha, Na altura nós fizemos um arranjo especial para essa música, que ele depois veio a aproveitar para os concertos dele, esse arranjo, e foi agora a altura para fazer a retribuição num concerto nosso, com esse tema, e ainda Dança d'Alba, um tema que nós já não tocávamos há muito tempo e que, pelas suas características musicais, tem a ver muito com a estética do Rodrigo Leão, daí a participação dele nestas duas músicas. Proximidade estética da música que nós escolhemos, que é o Esse Olhar, que tem uma característica sobre os graves e sobre uma densidade noturna e um pouco urbana ou decadente, muito característico dos Dead Combo. Thank you. E finalmente a escolha da Carminho. Havia um tema nosso, o Diabo Tocador, que foi inspirado, a composição desta música foi inspirada numa canção de trabalho recolhida aí bem perto, um pouco mais a sul, em Tornelas do Zêzere. Exatamente. Por Michel Giacometti. E dessa composição, o Diabo Tocador, nós lembrámos de convidar uma voz para, na nossa composição, ser incluída a letra original da canção tradicional, a canção da roda. E então escolhemos a Carminho, obviamente pelo seu valor artístico, mas pelo registro da voz grave que encaixava bem na tonalidade que nós escolhemos para a música. Queria aqui salientar um aspecto para ressaltar a valia artística da Carminho, que as fadis, o fado sendo normalmente cantado em compassos simples de dois ou de três tempos, esta nossa música está em cinco tempos, o que é um tempo completamente esquinudo para quem não está habituado. E a Carminho fez isto com uma naturalidade espetacular. Minha rua. Anda a roda, anda a roda. nos fala de ar no guardar e andar nas bocas do mundo. Mais vale andar no mar largo que andar nas bocas do mundo. Há pouco falávamos sobre, enfim, o trabalho dos presenças ocultas, a sua presença no, em grandes palcos, e não cheguei a aludir, mas guardei para agora para falar sobre uma circunstância que é a divulgação da música, nomeadamente a música instrumental, nos mídias portugueses. E reporto-me que, efetivamente, e agora posso aproveitar palavras dos Dead Combo, quando foram entrevistados, e que se queixaram, mas não só eles, podia citar outros exemplos, o próprio Ronquial, sobre a dificuldade que há de fazer divulgar a música instrumental. Enfim, há uma grande dificuldade, desde logo, de divulgar a música nacional por ela toda. Mas a instrumental parece então que goza, entre aspas, dessa particularidade. Enquanto, enfim, produtores de música há 27 anos quase, como há pouco falámos, como é que vivem com esse fenómeno? De perceber que às vezes a vossa música é relegada praticamente como som de fundo para alguns textos e muito raramente, enfim, divulgada como em todo o seu expoente. Ora bem, eu queria chamar a atenção que isto não se passa exclusivamente em Portugal, não é? Isto passa-se em todo o mundo. E como é que isto se combate? Com educação do ouvinte. Portanto, vamos cá ver, a música que se consome hoje em Portugal, de todo e cobre, portanto, considerando todos os estilos e géneros musicais, a música que atualmente se consome é o resultado de uma formação musical que não houve durante muitos anos. Felizmente, hoje é o momento mais forte sempre em termos de crianças a estudar música. Isto, não tenho dúvidas, que irá provocar ouvintes musicais mais atentos, mais melómanos em futuras gerações. Para já, por exemplo, ainda ontem comentava com um colega meu que os próprios média nacionais, portanto, falando das grandes emissoras de rádio nacionais, cometem um pecado tremendo, que é quando há uma canção, enquanto passa a parte instrumental, põem-se a falar e a descrever tudo e mais alguma coisa, às vezes coisas que nem têm nada a ver com essa música, como previsão do tempo, etc. E quando entra a voz, então lá se calam e deixam passar. Portanto, isto é uma falta de respeito tremendo pela obra musical, que não é só a parte vocal, mas é toda a emissão sonora. Nós reparamos alguma diferença, essencialmente, nos países da Europa Central, que temos visitado imenso, nomeadamente Suíça, Áustria, Alemanha, Holanda e Bélgica, em que há um respeito um pouco maior e uma procura por esta abordagem mais instrumental. E não tenho dúvida nenhuma que isso deve-se à educação que é feita e à formação de ouvintes. Thank you. antes de nos irmos embora, gostaríamos de saber, criaram expectativas com o lançamento deste Amplitude? Bom, este disco foge um pouco à convenção normal de uma edição discográfica, que é, compõe-se um repertório, grava-se, edita-se e depois vêm os espetáculos. Este disco é a inversão desse processo. Uhum. O processo de criação foi feito, os espetáculos foram feitos e gravou-se e apresenta-se agora esse resultado. Obviamente que esperemos continuar a fazer mais espetáculos com esta conjugação de nomes. Há alguns em vista, para já não está nada confirmado, mas temos ainda uma vontade que é atendendo a que na Europa Central, em pequenas e médias cidades, há sempre uma orquestra local, é fazer uma pequena tour com orquestras locais de cada localidade, nomeadamente Suíça, Áustria e Alemanha. Está um desafio interessantíssimo para esta Amplitude. Ora bem, Artur, agradecer-lhe mais a disponibilidade aqui para a Rádio Boa Nova. Agora está o contacto aberto, a via está aberta, iremos seguramente falar mais vezes. Claro, desejamos melhores aventuras para a divulgação em espetáculo deste Amplitude. Muito obrigado e um grande abraço para o Oliveira do Hospital e as suas gentes. E da minha parte também fica a via aberta para qualquer necessidade, qualquer esclarecimento ou algum contacto.